derrotando um inimigo chamado mediocridade. Jomazon. Oitava mensagem. O único lugar para se começar é onde você está. Comece com o que você já tem, e não com o que ainda não tem. A oportunidade está sempre onde você está, e nunca onde estava antes. Para chegar a qualquer lugar você precisa partir de algum outro ou não chegará a lugar algum. Hamilton Maia afirmou. A questão a que todos precisam responder não se refere ao que fariam caso tivessem os meios, o tempo, a influência e o treinamento necessários, mas ao que farão com o que já possuem. Deus sempre nos dará a capacidade de gerar o que necessitamos a partir de algo que já temos. Todos têm a tendência de subestimar ou de superestimar aquilo que não possuem. Como disse Eddie Howe, as pessoas estão sempre negligenciando o que podem fazer, procurando fazer aquilo que não podem. Concordo com a sugestão de Teddy Roosevelt quando afirmou: faça o que você pode com o que tem, e onde você está. A única forma de se aprender algo profundamente é começando de baixo, exceto quando se está aprendendo a nadar. Para ser bem-sucedido, faça aquilo que você é capaz de fazer. Ken Case Jr. declarou: sentir-se frustrado pelo que não se tem é desperdiçar o que na realidade se possui. Na verdade, muitos obtiveram sucesso exatamente por não terem as vantagens que outros tiveram. As pessoas de iniciativa realizam mais do que as outras porque vão em frente, fazem o que é preciso antes que se sintam prontas. Não estrague o que você possui desejando o que não possui, mas lembre-se de que o que tem agora não passava antes de mera esperança, refletiu Epicuro. Henri Amiel observou: quase tudo se deriva de quase nada. Nenhuma melhoria é tão certa como a que procede do uso correto, e na hora apropriada, do que já se tem. Mike Murdock sugeriu: tudo o que Deus já lhe deu gerará tudo mais que ele te prometeu. Todos que já chegaram lá começaram de onde estavam. A verdade é que você não pode saber do que é capaz até que experimente. O mais importante catalisador para tornar o seu sonho realidade é começar de onde você está. Como ensinou Edward Yale, não posso fazer tudo, no entanto, posso fazer alguma coisa, e, porque não posso fazer tudo, não me recusarei a fazer alguma coisa que posso. Nem no futuro, nem no passado encontra-se minha esperança ou o que me apavora. Mas, grato, usufruo o bem que encontro no melhor do aqui e agora. John Green Lafuentier. Fim parte 8.